3070, bom dia. Sem identificação, via chegada voa média 1, esse aparelho nível de voo 050. Ajuste no 096. Direto do Natal 3070, deixa para 2.000 pontos em restrições, ajuste no 095. Autorizado o final do procedimento de ordem essa coisa, adição a 0 para ser voltado. Deixando para 2.000 pontos no 095, reportará instabilidade, então 3070. Cobra estabilizado, visual com campo. 3170, completo final, chame agora TUI, na frequência 1-1-1-9-5. 1-1-8, decimal 9-5, obrigado, bom dia, TAN-3170. Senhor, bom dia, TAN-3170, pastor Duna, estabilizado, visual com campo. TAN-3170, tráfego já listado, todo autorizado no 0, 150 graus, 089. Livre ponto, TAN-3170. Assim como, para seguir ataque em alta, gerente, posição no zero. Alfa e gerente para o Nordeste, 3-1-7. siga. Porque a Alfa Echei Foco está calculado mais de 3, autorização de reboque até a cabeceira da 5.2, vai fazer check do motor, esse é o aerodinâmico. Queremos na Echei Alfa, passando a inspeção de bom foco. Alfa Azul Echei confirmando, cheque de motores ou limpeza de motores? Se não lavar de motor, senhor, vai girar em média potência. A gente está ciente. Confirme que eu estou em que potência será o giro? 60%, senhor. Ok, conforme a orientação que nós temos, essa limpeza tem que ser feita no máximo 80%, ok? De potência por 1 minuto. Positivo, senhor. Vai girar em 60%, está autorizado. Ok, 60% tá autorizado, porém, 1 minuto, ok? Tem que ser no máximo 1 minuto. Positivo, senhor. 1 minuto. Ok, autorizado o deslocamento até a ponta de espera da cabeceira 28. Reporte o regresso ao terno. Positivo, senhor. Está autorizado. Alfa X-Ray Box. Reportará para o terno. Obrigado. Alfa X-Ray Fox, me escuta. Escuta, Alfa X-Ray Fox, é. Ok, confirmando, a limpeza vai ser feita na Taxway Golf ou na cabeceira? Vai ser antes da cabeceira, pode ser na recepção Golf. Ok, gente, reporte iniciando. Reporte iniciando, Alfa X-Ray Fox. another one zero squawk identification, fly heading with top intersection, descend to set level 050, between 71015. 19 Aguaquiro Street in Bellevue 050. aqui para o asfalto. Está iniciando os procedimentos, quando for acelerar vai chamar de novo, tá bom? Você já ultrapassou a Fox, né? Liberou, estou no tráfego para bom agora. Positivo, a Fox está livre. Ok, sim. Chame para retornar o pátio. Ok, chamará para retornar, cuidado.